Baby, já não posso mais esconder de mim. Eu te quero sim. E que nada mais tem valido a pena, nem mesmo a pena que eu sentia de mim. Pouco luar que me fizeram querer arriscar. Se o amor já veio um dia aí, se foi, foi porque alguém não soube cuidar. Já foi, já foi. Preciso desse seu sorriso largo pra esquecer tudo que eu já chorei. E tantas foram as noites a esperar alguém chegar feito pra chorei. E tantas foram as noites a esperar